direção para Salvador. Na 3172, 38 milhas e meia para Salvador. Zero para Miguel. Beleza, na saída. Concha 6327 preparada, é o Coral, aguardando o código. É o Coral, obrigado, aguardando o 6327. 2788, iniciando. Ciente. Ok, a gente reduz até 210, é possível? É possível, senhor. Positivo, está passando a Baía de Aratu, altitude 3.000 para 2.000, reduzindo para 210. Para informação desse controle, qual é a condição de voo no setor? Visual no setor. Ah, ok, muito bom. Sideral 9979, desça para 2.000 e voe Duna. Desce 2.000, voa Duna, Sideral. Nível de voo 050, 6314. O senhor 6314, desça para 3.000 pés, com 0015, início de vetoração. Esquerda, proa 010, está limitado pelo localizador. Desce para 3.000 pés, com 0015, esquerda agora, proa 090, limitado pelo localizador. Channel 6314. Para 3172, desça para 4.000, será vetorado. Estimativa, está reduzindo para 4.000 pés, 3217. Controle, 3217, desça a terra. O 3217 é o controle, desça para 8.000, ajuste 1.015. 8.000, confirme, nível 080. 8.000 pés, ajustado, 10015, SAM 3217. 8.000, confirme, SAM 3217. Romeu Alfa Alfa, nossos agradecimentos. Reduza para a velocidade de aproximação e efetue cheque pré-pouso. Matrícula reduzindo e iniciando já o Romeu Alfa. 2788, decoladas 49208 no voo. 208, graças. Esquerda proa 130 para interceptar o localizador e ALS autorizado, aguarde transferência. Controle Salvador, boa tarde, o Azul 2788, decolado na sua escuta. Azul 2788 é o controle, contato radar estabelecido, vetoração esquerda, proa 030, suba sem restrições. Se perder contato rádio com esse controle, ao atingir 170, voa direto para o Alafon. Ok, 030 sem restrições, perder contato com o controle, direto para o Paulo Afonso, agradece o 2788. Sideral 9970, reduz a velocidade para 1709. 1709, Sideral. Oceano 6314, direita 070 para o localizador, desça para 2000, autorizado em ILS. Sim, direita para agora é 070, desce para 2000 pés, 05, autorizado em ILS, X-Ray 10, reportará a estabilidade. 63 na mais. Sideral 9979, está agora 3 milhas e meia para a Duna, o tráfego à frente, pequeno porte, 1 milha para passagem sobre o marcador com velocidade inferior. O senhor vai completar a redução até a aproximação e cheque pré-pouso. Eu vou lhe autorizar a aproximação e ali. Tem um ativo, Sideral 9979. Fui ALS, Romeu Alfalfa. Romeu Alfalfa, passo externo, nossos agradecimentos, torre 1-1895. Uma boa tarde, Alfalfa. Pode curvar, pra, reduzindo já para o localizador, Sideral. Sideral 9979, o tráfego à frente está 4.7 milhas. Está autorizado girar para o localizador, ainda reduzindo a velocidade. Negativo, reduzindo, interceptando o localizador, visual com o tráfego. Positivo, muito bom. 3172, início de vetoração para o sequenciamento. Esquerda, proa 010, desça para 2000, limite localizador, 3172. Esquerda 10, 2000 pés, limite ao local, 3172. Reiniciando, voo 620. Gente. Pode tomar proa 20 para evitar formações? 020. 2782, proa 20, autorizado. 020 para evitar informações, 2788. 09970 para informação do controle, está visual no setor? Afirmo. Muito bom. Complete a aproximação, cheque o trem, torre 1-1895. 1895, tchau, tchau. Tchau. Oceano 6314, velocidade agora 170 nós. Reduzindo 1970 nós. Oceano 6314. Tan 3172, velocidade 180. 180, Tan 3172. É para trás dessa, tá? Gente, só um instante. Autorizado, alinha A, decolar 35 para norte, reporte fora do solo, guardião, vento 16009. Tan 3172 para interceptar o curso do localizador, direita para o 080 livre LS, aguarde transferência. Direita 80 livre LS, Tan 3172. Ok, mantém então alinhado, Guardião 09, aguardando a autorização de decolagem. Romeu, Alfa Alfa, Solos 53, libera na Eco 211. Agilize manobras, por gentileza, Romeu Alfa Alfa. Federal 9979, informo chuva sobre o campo, pista molhada. Vento 150 graus, 10 nós, aguardando no zero livre. O Federal 9979. Aguardando pista livre, está visual com o campo. Os agradecimentos, Gabi. Olha que a polícia, né? 634, na noite, na noite. Prossiga. Boa tarde, Romeu Alfa Alfa. Prossegue para qual pátio? Gente, prossegue então via Alfa, chamante da Juliette, Romeu Alfa Alfa. Juliette Serra Tan, copia? Viável, voar, direto, duna. Afirma ativa, céu externo, fica bom. Positivo, foi Duna, desça para 2000, número 4, para pouso. 2000 Duna, Tan 3217. Tan 3172, está agora meia dúzia de milhas para passagem sobre o marcador externo no curso do localizador e aproximação. Medusa, chega o trem, torre 11895, nossos agradecimentos, câmbio. 895, obrigado, boa tarde. É 314. Primeiras informações, livre pouso na 10, né, 6314. Informação adicional, caso receba, tem um helicóptero alinhado na cabeceira auxiliar à sua esquerda, acionado. Sim, temos o mesmo no equipamento, na minha frente, na parte. Alfa, prossiga Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chama Torre 1895. 009. Autorizado decolagem 17, vento 120 graus, 08 nós. Tem autorização, guarda 09, toma na rua. Torres? Mais Torres, 2097. Só para informação, mais um tráfego para pouso, após será autorizado. Ok, 2097. Decolar 257, tem condições de curvar à esquerda de imediato, cruzar o campo? Positivo, cruzando a esquerda de imediato aqui, cruzando o campo. Ok, reporte o eixo da 10 livre, guardião 09. Reportará no eixo, 10 livre, guardião 09. Chanel 6314, solo 58, direita na Fox 219. Direita na Fox 28, aliás, 121, é a 6. 3. É o quê? O meu quarto. Boa tarde, tá 3176, 4 milhas a 10. Tá 3172, confirmo. Afirmativo. 3172, ajuste no 0 no 5. Chuva leve, pista no 0 molhada, pouso autorizado, vento no 20 graus, 089. Livre pouso no zero, tá 3172. Fala o tráfego, helicóptero decolou da pista auxiliar, tá com proa nordeste, não interfere no seu pouso. Sete. Gradação do tempo, ok? O gol 2017 avista o TAN na final? Afirma, 2017. Após o TAN ali, ele manteu no zero, gol 2017. Após o TAN ali, manteu no zero, gol 2017. Guardião 09. Intenciona prosseguir no litoral? Tentando prosseguir no litoral, afastando no máximo 20 milhas. E se entender pertinente, ficaria na escuta aqui da torre. Ok, 20 milhas, sai com controle. Em 208 até o retorno. 208 até o retorno, grato. Identificou, o 935 está voando a Dolce agora, alguma possibilidade de soltar? Sempre existe a possibilidade, azul 9135. Aciona a identificação. Azul 9135, contato radar estabelecido, Conde nível 60, gira à esquerda, voe Bonf, chame para descida, chegada Bonf, pista 10, ajuste 1095, câmbio. Na proa de Bonf, para chegada Bonf, pista 10, chamará descida, azul 9135. Rafael Salvador, boa tarde, Guardião 09. Guardião 09, este é o controle Salvador, prossegue. Guardião 09, no setor norte do aeródromo, intenciona afastar no máximo 20 milhas e na escuta constante aí da contra. Positivo, você vai manter 500 pés? Afirmo. Positivo, controle está ciente, câmbio. Ok. Guardião 0907, obrigado, boa tarde. Eita, da EL Transição Coral. Transponder 5037, controle 120.8. 240 autorizado ideal, da EL Transição Coral, roda conforme o plano, será com o motivo de posse decolar. 5037, transponder 1280, controle. Confirma a rota que o senhor possui? Possuímos Salvador pela Golf 677, tem coral, coral bloqueia ideal, descarga. Show 6317, cotejamento correto. Chama pronto para o estacionamento no PAT 3. Botar pronto, será que vai ser? Alô, Polo Lato, Charles, TAN3172 e pronto, a foto. TAN3172, Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette. 3172, 09, para a ponte 3 da Juliette. Poxa, 6314, ingresso Juliette, portão meia dúzia. Essa Juliette pro meia dúzia agora. 63, segunda parte. Lona 966, portão 9, autorizado, chama táxi. Tráfego autônomo, muito boa tarde, com 097. Ciente da informação aqui, Serra, o seu faz tráfego para Belo Horizonte. Lona 097, número 4 para cópia, prepara Árvore Alefa. Aborinai está aguardando, gol 9017. 5, voe Duna. Forme para descida, câmbio. 0015, voando Duna, informará para descida, 2231. Vamos ver a flecha de patrão, gastro, bravo, forte, mágico, vai descer. Papa Romeo Bravo, Fox Mike, this is Salvador Control, now insert altimeter 1015, clean to 5000, Mari arrival, runway 10. Roger, descent 5000, Phoenix 1015, Mari approach. Okay. 5096, transponder 208, controle 49. Correto, chama pronto, gate 3, 4, 1, 8. 109, ele está visual aqui com o local, nós vamos nos manter aqui nesse setor, nesse posicionamento, na escuta constante. Positivo, livre. Livre, Guardião 09. Salvador, passarelo 2231 para destino. Desça para 6000, com ajuste 10. 1-5, passarelo 2-2-3-1. Para 6000, 1-0-1-5, 2-2-3-1. Controle, boa tarde, 2-0-1-7. Com 2-0-1-7, este é o controle, meu cordial contato radar estabelecido. Voe direto, Coral, suba sem restrições. Tá, direto, Coral, 2-0-1-7, obrigado. Tan 3172, ingresso Juliette, portão 2. Juliette, para 2, Tan 3172. Portão Juliette, Serra Copia. Autorizado, grupo de Zuluma, nativo, no meu pé, decolagem zona 7, curva direita, corredor Axé. Transponder 0145, controle 120, décima 8. 3000 feet, Roger, fly direct to Duna, Delta Uniforme, November Alpha 4, approach runway 10, over. Roger, direct to Duna position, Bravo, Mike. Chama a torre para acionamento, táxi 1895, ajuste no 095, bom voo. Sérgio Leite Serra para acionamento. Autorizado, chama o táxi. Direita Fox 211, boa. Direita Fox, Sol 213217. Informa a pista escorregadia. Ok, obrigado. Repita 12545, cobrado por 2. Opa, Romeu Bravo Fox. Mike, now you are passing Boipeba, descending no restriction until 3,000 feet, over. Roger, descend to 3,000 feet, Bravo, Mike. Roger, descend. Voo no 966, aeronave da TAM, agora no travesso portão 2, fique atenta mesmo. Se possível, ingresso via Índia até o ponto de espera. Estacionamento azul 4198. Aguarda. Papá, Juliette, corrijo. Chamando para espera da bata, Juliette Serra. Bravo Fox Mike, maintain a rate of descent and speed. You're number one, sorry, number one for approach. We have the traffic to the left side, distance 10 miles, northeastbound, passing 15,000, descending until 6,000. Bravo, Fox Mike. Correto, chama pronto, gate 10, bom nome 59. Hoje na 7, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha São Juliette, 3217. Uno 097, copia. Prossiga, Uno 097, copia. Autorizado com fins, nível 360. Decolagem da Uno 0, curva à direita. Árvore Elefa, intercepta Pêndulo 21 no conforme. Transponder 5025, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para confins. Decolada 10, curva à direita, perfil Árvore Elefa. Intercepta Pêndulo 21, 5025, transponder 1208, controle Uno 097 na posição 4. Correto, portão 4 chama pronto, Uno 097. Chama na Uno 097. Paulo, TAM 3172. Gol 2017, chame Recife 1251, câmbio. 251, 2017, bom trabalho. Boa. Valeu. Estacionamento, pátio 3, remota 2, estacionamento 327. Aguarda, 86327. Pode dar, pode. Azul 698 com a Serra, desça para 6.000, ajuste 1.015, chegada Mari. 6.015 na Mari. Boa noite. Serendo 2231, passa 1.000, desça para 4.000. Para 4.000 sais, passaria do 2231. Azul 4198, portão 3 autorizado, chama táxi. Livre curso, chama táxi, 4198. Poxa, 6327, parte 3 autorizado, chama táxi. Chama táxi, 6327. Josu 9135, Rui Duna. Rua Duna, Azul 9135, grato. Azul 6918 é o número 4 para pouso, velocidade 250 nós, inicie redução. Reduzindo 6918. Falou, 3217. A empresa informou que a princípio poderá ser a posição 3, teria como coordenar com o Azul, deixar o 3 dele. Serra, este é o controle, Salvador. Prazer falar, prossiga visual, informa livrando a zona de controle, câmbio. Informa livrando a zona de controle, já. Gostaria do 2231, vetoração para o sequenciamento, esquerda, proa 055, terça para 2000, limite ao localizador. 055, terceiro para 2000 pés, com o limite do localizador, passaria do 2231. Positivo. Na 097, aguarda. Aguarda, dona Mola 097. Papo Romeu, Bravo, Fox, Mike, distance to Duna, 11 miles, clear the ILS approach. I declare ILS approach runway 10 for Bravo Fox Mike. Yes. If you like, we can give you 220, so start to reduce. That's okay, thank you. Controle Salvador, boa tarde, Gol 966, Puka, Jamos e Par 2300 pés. Gol 966, este é o controle Salvador. Está em contato, o radar prossiga como autorizado. Gente, prosseguindo. Azul 9135, passa 10.500 na descida sem restrições até 3.000 pés, número 3 para pouso. Até 3.000, Azul 9135. Saindo 2231 na velocidade 180. 2231 vai reduzir para 180. Para táxi azul 4118, 2 horas e 50, 121 galeão. Livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera Torre 1895, ajuste no 095. Direita Índia, 1895, 4198, Solo, poderia entrar em contato com o Infraero, por gentileza, para efetuar o balizamento aqui na posição 9? O pessoal da Infraero está numa caminhonete ali conversando e não tem ninguém aqui ainda no 9. Afirmo, só um instante. Autorizado. Alinhar e decolar, pistão 97, vento variável 49, Juliette Serradão. Confirme, PLB? 76. Livre táxi até o ponto de espera da 10, parte 3, parte 1 Indy, no ponto de espera Torre 1895, ajuste no 095, 86327. Parte 3, a ponte de espera da 0795, que é na minha vida, né? Sete. 2 minutos. Obrigado. 1-1-8, em ponto de espera da 1-0, pronto. Ok, a linha decola sem parada? Afirmativo. Autorizado, pista 10, 1-5-0, 4-9, azul, 4-1-8. Linha decola sem parada, 4-1-1-8. Salvador Tower, Papa Romeo Bravo, Fox Mike, FLS, runway 10. Well, Fox Mike, continue fruit, expect runway vacated, Canadian 1015. Roger, wait for your mic. O Juliette Serratão, aguentou aí? Azul, 913. Fiam. Localizador, passarei 2231. Passarei 2231 em aproximação, reduz a chega o trem, chame a torre 1895, nossos agradecimentos. 2895, passarei, obrigado. Torre Salvador, passarei do 2231. Passarei 2231, continua a aproximação, reposte tendo trem checado, 1015. Forçará. Azul 9135, vetoração direita para o A230, desça para 2000, limite localizador, Azul 9135. Direita 230, 3000, limitado localizador, Azul 9135. 2000, peça na descida. A 2000, o Azul 9135, grava. Firmo o tráfego número 3, ou melhor, o tráfego número 2, aeronave Q1T7 para pouso. Está passando duna a 1900, fica. Ciente, monitorando o Tiqueso, Azul 9135, 1600 pés abaixo. Azul 6918, reduz a velocidade para 220, 2209. 2609, 1966, chame Recife, frequência 12545, câmbio. 2545. Salvador, boa tarde, Azul 4198, decola 2200. Azul 4118, este é o controle, Salvador, contato, radar estabelecido, inicie curva direita, voe alerta e suba sem restrições. Mate o segredo, de esquerda, direita, alerta, sem restrições, 4118. Só de agilizar a manobra decolar, está logo autorizado, 6327. Eu ativo. Alinhar e manter na zero. Batendo zero, 6327. Suficiente, o Juliette Sertango vai prosseguir para todos os toques emitidos na 1-7, confirme. Exploração esquerda, proa 030, desça para 2000, limite localizador. 030, 2000, limite ao lock, 69. Firmo que após decolagem, manterá, vai para o farol do Tapuã, previsto uma espera para posterior retorno. Estabilizado. Esquerda 120, reduzindo, azul 9135, reportará estabilizado. Bravo Fox Mike on the ground at 18, round 121, that's 1. Round 121, 121, 121, 121, 110. Passarinho 2231, passo externo, check trem, aguardando no zero livre, as duas da Avianca iniciando a rolagem. 2231, ciente, baixar travada. Aguarda a pista livre. Filhas para passagem sobre o marcador externo em aproximação. Cheque o trem, chame torre 1895. Câmbio. Torre 1895, trem ainda recolhido, 913. Cogrado do contrabaixo. Boa. Ok, Bravo Fox Mike, approve a taxi via Alpha Juliet April 1. Call me at Taxi Lima. Passarei dos 231, informo, tráfego, pequeno porte, decolando auxiliar, com proa do litoral, não interfere no seu pouso, pistão na zero molhada, escorregadia, com os autorizados, vento 1960 com 2 nós. Ciente das condições, e livre pouso, passarei 2231. Juliette Sertango decola aos 19, sobe 1000, todo para o Tapuã, 360 pela esquerda, guarde retorno, Juliette Sertango. Continuo com a na direita, na porta para o Tapuã, estoura visual com a curva da esquerda. Xané 6327, aos 19, controle 208, bom voo. 08, bom batalha. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 9135, estabilizado Alex Ray, da 10, baixado e travado. Azul 9135, ciente, continue aguardando autorização de pouso, ajuste 10, 15. Aguardando, 9135 azul. Informação, tráfego à direita da aproximação, é um pequeno poste, faz espera no setor sul, não interfere. Informação adicional, pista 10028, molhada e escorregadia. Ciente, grato a informação, 9135, aguardando. Salvador, gol 1097, está pronto a ponta da 10, visual, tráfego na ponta. Ciente, gol 1097, mantém a ponte verde. Mantém, 097. Faria 2231, solos 21, direita eco 21, decimal 1. 21, 1, Para passagem sobre o marcador externo e aproximação, reduza, cheque o trem e chame a torre. 11895, azul 699. 2900, obrigado, boa tarde. 2231, Alfa Alfa, chamante da Juliette. De Alfa, da Juliette, eu tô. Gol no 659 na escuta. Totalmente pronto, iniciei de imediato? Imediato. Autorizado, chama ataque. Autorizado, camarada, no 659. Gol no 620, copia. Prossego, 620. Autorizado, Salvador, Recife. Via rota, nível 370. Decola da 1-0, curva à esquerda. Puca, Jamo Caju. 5054 no transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado, Recife 370, conforme a rota, decola da 1-0, curva à esquerda. Puca, Jamo, Aracaju. 5054, 208, gol no 620. Correto, chama pronto, gate 7. Câmara. Fiz 155, inicia de imediato. Negativo. Chama totalmente pronto. Bravo, tá. Que cliente o plano, sonho em 7. Bravo, funciona demais. Ok, until you bata, clear the report, Bruno Ibiquiri. Azul 9135, Solos 23, direita na Eco 21, décima 1. Eco 211 após o Azul 9135. Ok, passou a Eco, Olivia na Fox, agilize por gentileza. Fox Trot agilizando, 2913. Fala, eu vou lançar ação do paciente da aeronave nacional da Amazônia. Tem condição de passar essa guarda da mesma para ingressar o circuito da Ana 7. Caso autorize. Ok, Juliette Sertão, faço novo 360, curto e após será autorizado, ok, o circuito pela direita da 17. Positivo. Azul 69 no 8, informo o tráfego à sua direita, é um pequeno porte. Informarei o pistão na 0 livre. Golo 097, decolagem autorizado, no 80 graus, 12 nós. Esse era o Golo 097. Confirmando a informação 69 no 8, tráfego à sua direita, o nome e o PES não interfere. Estão no zero, informe Boeing da Gol iniciando rolagem, será autorizado. Guardando, 69 no 8. Tô no 2, patio principal. Moto 1 no 2, patio principal no 2. São Salvador, no 659, 154 a bordo, 4 de autonomia, Brasil, ele está pronto para o táxi. Aguarde instruções de táxi no 1-659. Fácil. Falou Salvador com o 1-1-69, já informação Sierra, boa. Boa tarde, gol no 1-1-69, Sierra confere, prepara da El Leda Morte, aguardando cópia. El Leda Morte, aguardando. Só para aguardar a autorização para prosseguir para no vento pela direita da 97, Juliette Sorratawa. Azul 69 no 8, pouso autorizado na 0, vento 1970 graus 049, pista molhada, escorregadia. Autorizado, pouso na 0, 69 no 8. Juliette Sorratawa autorizado, circuito pela direita, reporte girando base. Positivo, volta para girando base. Voo na 097 aos 25, 208, bom voo. 208, boa. Controle Boa, 1097, Arbor Elefa, passa 1600, escuta. 1097, contato radar na decolagem, supra mesmo e voo 360 via saída Arbor, transição Elefa. 360 via Arbor Elefa, voo 1097, boa. Confirme a posição, solo para o azul 9135. Aqui pra mim só tem um parte 3, ok? É previsto ficar atento ao balizador, mas vou coordenar aqui com o fiscal de parte, só um instante. Sim, Felipe, já temos contato visual com o balizador, sem necessidade, muito grande, 935. O gol 1-1659, livre táxi até o ponto de espera da 1-0, parte 1 na Índia, no ponto de espera torre 1-1895, ajuste no 0-1-5. 1-0-1-5, parte 1 na Índia, ponto de espera 1-0, torre Cavalo, Salvador Azul, 6998, livrou. Boa tarde, Azul 6998, Alfa, chamante da Juliette. Alfa, da Juliette. Gol 620 está pronto, porção 7, tiver acionamento. Aguarda, gol 620. Aguarda. Só aguardando o Boeing da Gol passar a retaguarda, pode ser autorizado. É, toque remetido ou pulso final? Não, ativo, são dois toques e um pulso final. Ah, ok, então prossegue, tá livre, toque remetido, 17, 170 graus, 029, pista molhada. Ok, excelente. Salvador, papapá, Zulu Juliette Serra está me chamando. Papapá, Zulu Juliette Serra, controle Salvador na escuta. Cinco autorizado, chama táxi. Confirma que pode estar acionado. 659, ok. Autorizado, alinhado, decolar 1-0, 1-60, grau 029. Além decola 1-0, gol 1-0. Tango Bravo Eco, nível 360. Decola da 1-0, curva à direita. Dael Leda Motivan. Transponder 5066, controle 1-2-0, decimal 8. 360, autorizado, decolando da 1-0, com curva à direita na saída da Dael Leda Motivan. Upper Zulu 1-0, Tango Bravo Eco. Adiciona 5066 e o controle 1208. Correto, chama pronto, portão 11. Afirmo. Próxima, Juliette, azul 699. Porque o 698, Airbus já está agora puxando até a entrada do PAT 3. Se tiver condições, ingresso Juliette Gate 3. Juliette Gate 3, 699. Juliette Serra Tango tocou e remeteu aos 30, circuito pela direita, reporte final, Juliette Serra Tango. Atenção na final, Juliette Serra Tango. Voo 1869, controle Salvador, sendo identificação, dessa vez chegada bom para o nível de voo 050, ajuste de altímetro 10 no 5. Desce, chegada aqui a ponte, a nossa versão é IMS-8. Copiado, aguarde, autorização, voo 1869. Chegou no 620, 179 a bordo, 3 horas e 8, Natal. 231-208, bom voo. 208, boa tarde. É pra lá. Sony, o negócio é dar pro gol 1097 pro de Top Top. Que vapor? Tango Oscar, Sierra Oscar Papá. Tango Oscar pela direita da Alassate. Ok. Perdi o contato visual com sua aeronave, confirme posição. Ah, eu sou Tango, volta pela direita da nação, está avançando o farol de Itapuá. Ok.

355. Autorizado, Salvador Guarulhos, via Perdulono 0, Piraí, segue conforme rota. Nível 360. Decolagem da 10, curva direita, Dael, Leda Motiva. Transponder 5021, controle opera 120.8. Autorizado conforme, nível de voo 3620. Saímos decolando da 10, curva Leda Motiva, curva direita. Perdulono 10, Piraí, embaixo, e Perdulono 44 na volta. 5021-20.8 para o Ultra 6355, estamos na posição 1, chamaremos pronto para o flashback na China 6355. 8-6-3-1-4, copia. Estou transpondo e estendo by normal aí dentro. Vento calmo. Aliás, comandão no 0, centro, zona consciente. À esquerda, Momo, transição Nenim. Transponder 5036, controle 120.8. Após Momo, voa Cogbo e após Nenim. Momo, transição Nenim. Após Momo. Como posso correto, 6314, chama pronto, portão 612. Parado. Boa, indicação de altitude, o Zulu de leve certo. Guardião 09 retornando para pouso. Negativo, Guardião 09 ainda permanece aqui no setor. Você ainda vai aproximar mais o aeródromo ou vai manter essa posição? Manteremos essa posição. Via Whisky 42, segue conforme rota, nível 160. Decolagem da 10, curva à esquerda, Momo, transição VATAP. Aguardo o transponder e o controle 120.8. 160, aprovado, Barreiras, conforme a Whisky 42. Decola da 10, curva à esquerda, Momo, transição VATAP. 2-0-2-1-8, controle agora 2-2-3-1. Correto, chama pronto para o estacionamento 2-2-3-1. Agora vai ser necessário a gente ganhar para o circuito pela direita, vai afastado ali até a rota certa. Ok, ciente. Mantendo 1.000 pés, está autorizado voar direto na proa da rotatória. Reporte no através da Enrimar. Positivo. informação, na saída Momo não consegue cumprir a restrição de 15 milhas mínima no nível 1910. Se a gente comprar a restrição inferior 2231. Restrição inferior 2231. 7, controle 208. 1208, tá 3155, confere? Afirma. Certo. Small 25. 251, 3325, 659, boa noite. Boa. Controle, muito boa tarde. Seu TAN 3155. 3155, boa tarde. Contato radar na decolagem. Suba via saída Dael. Transição ótima para o nível de voo 320. Dael, ótima. 320, 3155. Quando possível, na proa de Dael. Exato, direto Leda, o TAN 3155. Na proa de Leda, exato. Chama agora a torre 118, decimal 95. 1-6-2-0. Salvador, boa tarde de Papapá, Zolô de Leste Serra. 1-6-2-0, decolagem autorizado na 0, vento 0-6-2-0-2-9. Iniciando, bom, 1-6-2-0. Zulu de Leste Serra, ciente do tráfego, mantenha a proa da rotatória, 1.500 pés, informa um tráfego Charlie 310, perna do vento da 1-7, circuito pela direita, o tráfego agora está prosseguindo para a rotatória com, mantendo 1-1000, reporta visual, o Zulu de Leste Serra. Fora. O tráfego está realizando procedimento aqui na, no circuito da 1-7. O senhor é número 1 para pouso, ok? É porta visual para ingressar na final. Gente, vamos lá. Tem condição de encontrar aqui hoje, né, senhor Atago? Firma, o Juliette Atago agora quer seguir para pouso? Positivo. Pouso final ou toca medida? O final. Ok, curva direita, ingressa final, reporta na curta, Juliette Serra Tango. Positivo, reporta na curta, Juliette Serra Tango. Zulu, Juliette Serra Tango. Prossegue na curta. Tráfego agora aqui no través do Salvador Norte, já está iniciando uma base curta para pouso. O senhor agora número 2, mantenha-se na proa da rotatória, guarda final. Tem condição de reduzir, número 2 para pouso, Zulu, Juliette Serra. Ciente. Voo no 620 aos 40, 208, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. 2.500 pés, altímetro 1015, reporte estabilizado. Boa noite, 69, autorizado, Renault de Vest e Whisky, reporte estabilizado. Descida para 2.500 pés. Controle Salvador, boa tarde, é o voo no 620, decolado, pouco exame. Voo 620, contato radar na decolagem, supra no nível de voo 370 na saída Puca, transição Caju. Puca Caju, só para o 370, voo no 620. Tem livre pouso, Juliette Serra Tango. Escutam, professor. Porque acabo de entrar em contato com o Centro Recife, com o plano de voo Recife. Os mesmos não possuem seu plano para 1944, é o que consta aqui para mim. Os, isso confere 1944 o plano? A princípio confere. 1944, 2231. Então, seria possível entrar em contato com a companhia para ver o que aconteceu com o seu plano? Porque nenhum dos órgãos possui o mesmo. Então, que eu vou dar uma verificada aqui, obrigado. Quebec Kilo chamou cópia? Prossegue para Vera Cruz, Quebec Kilo. Confirma o pátio. Autorizado Vera Cruz. O nome pés rota conforme decolagem da 1-7, curva direita, via corredor axé. 0121 no transponder, controle 120, decimal 8. Juliette, Quebec, Kilo, confirma o POB? 2 a bordo, chama a torre para acionamento de decolagem. O ajuste no 095, bom voo. Solo 3145, ciente da terra, autorização para o Galeão. Lima, e aguarde para retorno, Juliette Cerradão. Sim, autorizado Galeão, via Upper 9857 até Moço, nível 360. Decola da 10, curva direita. Dael Leda Irumi, transponder 5070, controle 120.8. Confirme o transponder. 5070. Autorizado, Galeão, nível 360, via para novembro 857. Decola da 10, na Dael Leda Irumi. O controle 1208 e o transponder 5070, TAN 3145-02. Correto, chama pronto, puxa acionamento, TAN 3145. 3145. Sete Serra, mantém as condições visuais, altímetro 1015, chama no ideal de descida. Zulu, Juliette Serra, Solos 44, Papá, frequência livre, boa. Juliette Serra, então, motorizado até baixo. Juliette, quer ver aqui, Lua, atua aí. Servo 310 parqueando no Nen Xangá, após autorizado, até o ponto de espera. 1169. Posição 11, autorizado, chama táxi do 1169. Amarelo. Sete, a entrada para a bata fica livre? Ok, é porque a gente com a Oscar, a gente faz isso. Do cara alinhar e o outro ir até a Oscar, mas a bata, a visualização da gente aqui não permite saber se fica livre. Ok, observa o 310 parqueando e após estar autorizado a alinhar e manter na nossa sete. Estabilizado em LS, gol 1869. Gol 1869, chama agora a torre, 1-18-95. 1-18-95, gol 1869. TAN 3155, chama agora o centro Recife, 125-1, no alterno 133-D5. Motor Gol 1869. Gol 1869, reporte 372, trem checado, 1015. Reportará Gol 1869. Alterno 126-85. 2545-2085, gol 6205 para cá. Azul 4206, está autorizado a final do procedimento LS-XY-0, desce para 2 no pé, altímetro 1005, reporte estabilizado. E o 1015 solicita a Floridina para evitar uma formação aqui na chegada. Ei, eu vou tentar entrar em contato novamente com o...